ilha chamada Patmos, João estava refugiado por causa do evangelho de Jesus que tinha pregado. Foi no dia do Senhor que em espírito foi arrebatado, e uma grande voz lhe falou e dizia assim: o que vês, escreve num livro as sete igrejas da Ásia, o que tens visto e que são, e depois hão de acontecer. Esta voz assim ecoou em volta de João e causou muito temor ao seu coração. Virando-se para ver quem era que lhes falava, ele viu sete castiçais de ouro que ali brilhava, que no meio semelhante ao filho do homem estava, de vestes compridas seus peitos, cingido com cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a pura lã, os seus olhos como chama de fogo, o seu rosto era como o sol, os seus pés semelhante a latão reluzente que tanto brilhava, sua voz era como o som de muitas águas. Jesus pôs as suas mãos sobre ele e assim falou: não temas, que eu sou o princípio e o fim. Fui morto, mas eis que agora estou vivo para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre.